MC é de carro, aí DJ Jeff, toca o beat, brabo. Gabi, as novinhas tão aqui. Esse ritmo envolvente, o LK canta assim. Joga a bunda pra quebrada que nós vamos é curtir. Ela escuta o som do grave. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. O animal tá furioso, ele vai te pegar. De dedinho também tá, ele vai te pegar. Vai te pegar. DJ Gordo também tá, ele vai te pegar. DJ Neto MT, ele vai te pegar. Patrese também já tá, ele vai te pegar. Vai te pegar. Toma que toma dentada. Toma que toma dentada. Toma que toma dentada. Toma que toma dentada. MC é de carro. JSM Produções e Tendências do Pará. Solto grave, as novinhas tão aqui. Esse ritmo envolvente, o LK canta assim. Joga a bunda pro quebrada que nós vamos é curtir. Ela escuta o som do grave. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. Toma que toma que toma, toma que toma dentada. O animal tá furioso, ele vai te pegar. De dedinho também tá, ele vai te pegar. Vai te pegar. DJ Gordo também tá, ele vai te pegar. DJ Neto MT, ele vai te pegar. Patrese também já tá, ele vai te pegar. Vai te pegar. Toma que toma dentada. Toma que toma dentada. Toma que toma dentada. Toma que toma dentada.